3290, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1, 18.95, um ajuste no 0, no 4, um bom voo. Parte inicial, ponto de espera da 10. Autorizador para 3293. Reporte localizador 3293. Pedido voz 1, autorizado da 3153, reportará no localizador. Entendido, autorizado e EDF, reportar no localizador. É, 3153. Xaner 6291, pronto, copy? Autorizado, 6291. Autorizado, Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda, após posição Bridge, onde intercepta upper do Luno 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5461 no transponder. Entendi, Galeão, está autorizado no 360, decola da pista 10 com curva da esquerda, saída da El, Leda, Bridge, intercepta uniforme do Luno 10, aí é conforme o plano de voo. Controle saindo 208 e o transporte 5461 ou chameia 211, com a posição número 7. Chanel 6211, correto, portão 7, chama pronto para o chamar de acionamento. 6211. Portão 9910, curva direita para 340. Direita 340, total. Curso Eco, Guarulhos 360, pronto, copy? Pronto, copy, solicitação ciente da Eco. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso Luno 6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5470 no transponder. Positivo, 360. Corda 10 com curva à direita, saída vai ser da El, transição Leda, após Leda Bridge, controle 1208 e o código transponde 5470, voo na 607. Voo na 607, correto, portão 5, chama pronto para o SPEC, acionamento. Iremos na 607. Cola sem parada, o transito 90. Negativo, 3895. 1195, confirma sua altitude. 1895, está 3153 a 1700 pés agora. Alpha 8, Covership Center, frequency 126, correction, 128.8. Roger, 128.8, thank you, morning. Chama a torre 1895. 3427, baixada e travada. Dieta 353, continua a aproximação, guarda pista livre ao quilômetro 10 no 4. Aguardando pista livre, comigo 14, 3153. 9908, novamente no 10, novamente no localizador. 353, tem livre pouso, pistão no zero, vento 030 graus com 04 nós, TAM 3153. Livre pouso, não no zero, TAM 3153. 390, decolos 24, controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 308, obrigado, boa semana, 3890. Aumenta. Total 9910, bom dia novamente. Reporte passando novamente, o marcador externo com trem checado. O altímetro permanece 1-0 no 4. Ok, com 1-0 no 4, reportaremos baixar o trabalho no inferno. Bruno 642, bom dia. Informação em curso a Eco, Recife 390. Prepara a saída Puca, transição Caju, aguardando cópia. São 330 autorizada, informa intensidade de transmissão variando. Azul 4201 no táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0 no 4, bom voo. Indy Alpha para o ponto de espera da 1-0, lá Torre. Gol no 642 na escuta. Confirma o nível solicitado? 370, só um instantinho será coordenado. Paulo Salvador, um bom dia. É o Gol 1715, informação Eco. Paulo Salvador, bom dia. Tá 3153. Tá 3153, bom dia. Táxi via Alfa, Juliette 08 ao portão. Alfa, Juliette 08, 3153. O 1715 foi quem chamou o solo para a cópia, confirma. Afirma. Cente número 2 para a COP, informação Eco, prepare a saída Arbor, Elefa aguardando. Arbor, Elefa aguardando. Azul 4201, está visual com tráfego na curta, sinal no zero. Toda passagem do tráfego na curta, o Azul 4201, após ali, mantém cabeceiro 1 no zero. Bruno 642, pronto, copy. Bruno 642, autorizado Recife, nível 370. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo uísque 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5466 no transponder. Aprovado, Recife, nível 370, decola da 1-0. Gol no 642, correto, portão 3, chama pronto para o pushback saneamento. Solo Salvador, Tom Mike, Hotel Charlie, na posição remota 14. Solicito reboque para posição de número 10 no pátio principal. Solo Salvador, total 9910. Total 9910, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, total. O Mike, Hotel Charlie, confirmando remoto 104, posição 10, pátio principal. Afirmativo. Informador 3597. Informação 3597, Brasília. Informação em curso a Eco, nível 380, número 2 para a cópia. Prepara a saída, Árvore Elefa aguardando. Brasília 380, Árvore Elefa aguarda. O Mike Hotel Charlie, só um instante para iniciar o reboque. Na minha escuta aguardando, por gentileza. Estamos prontos para iniciar o reboque. Sim, só um instante para iniciar o reboque, na minha escuta aguardando, Mike Hotel Charlie. Ok. Gol no 804 na escuta. Gol no 804, ok. Por gentileza, estimado para início, pushback, acionamento. Sim, tá. Solo gol no 897, muito bom dia. Informação eco para convite. O Mike Hotel Charlie na escuta? Na escuta, prossiga. Agilizando, pode prosseguir o reboque, reporta no término de finha número 10, pátio principal. Sente, grato. Volto a informar. Gol no 897, bom dia, informação eco, o terceiro para cópia, com fins 360, prepare a saída da Euler da Bridge aguardando. Da Euler da Bridge aguardando, obrigado. Controle 120, décima 8, bom foi, bom dia. 208, obrigado, bom dia. 545. Alfim, aqui, Kilo, bom dia, pra siga. Solicito a autorização de reboque do pátio 3 para a ponte de número 1. 4201, suba 340, vigilante. 340, pode voar. Leda? Ou Dael? Obrigado, Leda. Leda, obrigado. 17115, pronto, sobe. Afirmo, prossiga. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5473 no transponder. Sente, autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10 com a primeira curva direita no perfil Arbor Elefa, aerovia pêndulo 17. Então, rota do plano de voo 208, controle 543, transponder, cotejou o voo 1795. Voo 1795, correto, portão 2, chama pronto para o chibé acionamento. Então, 3597, pronto, copo. Então, 3597, autorizado Brasília, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, onde intercepta pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5471 no transponder. Autorizado Brasília, 380, pêndulo 17, decola da 10, primeira curva direita, Arbor, transmissão Elefa, 120, decimal 8, controle 5471 no transponder, pronto, 3597. Então, 3597 correto, portão 4, chama pronto para o chibé acionamento. Gol no 897, pronto, copy. Prossiga, senhorita. Autorizado com fins, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5475 no transponder. Ok, aprovado então 360 para Confins, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta peso 16. Controle de saída 1208, aciona 5475, gol no 897, posição 62. Gol no 897, correto, portão meia dúzia, chama pronto para o pushback ensinamento. Chama, obrigado. P5594, informação em curso Foxtrot, Aracaju nível 190, pronto, copy. 130 será coordenado, prepare a saída Conde aguardando copy, é o trip 5594. Sala escavadora, o Xaner 6211, posição 7, pushback, acionamento. Xaner 6211, portão 7, autorizado, reporta táxi. Reportar para o táxi, 6211. Trip 5594, pronto, copy? Pronto, copy. Autorizado Aracaju, nível 130, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Conde. E após Conde, conforme rota até Aracaju. Controle em 120 decimal 8 e aciona 0260 no transponder. 6-0 para Aracaju, transponder, Trip 5594 correto, pátio 3, chama pronto para o pushback acionamento. Salvador, 5597, posição 4, agora pushback acionamento. 3597 totalmente pronto no 4? Abrimos, totalmente pronto. Autorizado, reporta táxi. Autorizado, pedido de acionamento, que vai voltar para 3597. O Alfa Yankee Kilo vai aguardar para ingresso no pátio principal, ok? Não me escuta. Alfa Yankee Kilo, sim. No 804, só um instante para iniciar no 9, não me escuta aguardando. Porém, será o número 2 na solicitação do push. Aeronave da TAN já iniciando no 04. E mais uma aeronave para taxiar retaguarda. Quem não me escuta aguardando? Afirmo, porém, aguardando para início de push, ok? Gol no 804, na escuta. Coordene com a equipe de solo se há condições de realizar o push, aeronave da Avianca já finalizando no 07. Coordene com a equipe se há possibilidade de realizar o push simultâneo com essa aeronave, ok? Caso positivo, pode prosseguir e reportar táxi. 3597 na escuta? Afirmo, por gentileza, tem condições de aguardar apenas a passagem da aeronave da Avian que após prosseguir com o push? A mesma já está pronta para o táxi. Afirmo, 3597. Grato. Oceaner 6291, táxi via parte principal, Wind Alpha até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Está acertando no táxi, vai vir a pátio de alta, ponto de espera 18.95, estacionamento 62. Solo Gol 9607, estacionamento posição 5. Gol 9607, ciente, é o terceiro na solicitação, não me escuta aguardando. Escuta, 607. Poxa, né, 6291, fique apenas atento à aeronave da TAM, e já havia iniciado o push na 04. Atento à mesma no táxi, ok? Tá, ciência da aeronave, poxa, né, 621, obrigado. Salve, Salvador, é o TAM, Mike, Hotel Charlie, informa o término do reboque na posição de número 10, site principal. Gente, um bom dia, Mike, até o Charlie. Grato. Solo, Alfa 357, aparentemente aqui na posição da equipe força, não vai ter condição da aeronave passar. Gente, então 3597, a possibilidade junto ao equipe de solo de retornar um pouco mais, apenas para a passagem da aeronave? Afirmo. Gente, grato, apenas aguardando a passagem da aeronave, após prossegue com o busque. Gente, aguarda a passagem da aeronave, após prossegue. Muito grato pela colaboração. Pode prosseguir com o push e reporta táxi, ok? Muito obrigado pela colaboração. Sim, obrigado. O push e reporta táxi, 3591. 211, bom dia. Linha decola, pistão no zero, vento 030 graus com 05 nós. Linha decola, pistão no zero, chanel 621. Para o táxi 804, 177 a bordo, 3:30, alterna a chanceira. 804, ciente inicialmente até o través de meia dúzia, aguardando para prosseguir. Até o través de meia dúzia, aguardando. Gol no 7 no 5 é o terceiro no setor, terá que aguardar, ok? Na minha escuta, estimado de no máximo entre 7 a 10 minutos. Seguinte, no 7 no 5. Confirme o gol no 897 no 612, chamou para o push? Sente, gol no 642 será o próximo na solicitação do pushback. Duas aeronaves já puxando para início de táxi. Quem não me escuta aguardando? Pode prosseguir, 804? Gol no 804, vai seguir a aeronave da TAM, finalizando o push no 04. Prossegue como número 2 do ponto de espera. No ponto de espera, torre 1 ou no 8, decimal 95. Com ajuste no 0 no 5, um bom voo. Sente, segue o TAM através do 4, ponto de espera 295, 804. Linha 211, decola 44, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Controle 208, Oceania 6219, obrigado, bom dia. Bom dia, controle de Salvador, Oceania 6219, decola na sua escuta, passa 1400, bem. Contato radar 6219, Turbo 3, né? Transmissão muito baixa, senhor, pode confirmar para 6219? Contato radar, Subal 360. Atenção 360, Oceania 6219. Rodota 3597, 4 horas e 10, 136, bola para o caminhão, 4 tarde. 3597, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Gente, via Índia e Alfa, 181, decimal 95, a torre, grato, bom trabalho. Gol 9795, na escuta. Coordene com a equipe de solo após a passagem da segunda aeronave, aeronave da companhia retaguarda, autorizado para o direcionamento, reporta táxi. Voo 9795, entendeu que após a passagem da segunda aeronave estaria pronto. No entanto, ainda não está, a gente chama quando pronto, ainda vai ser sequentemente parado, tudo bem? É, desconsidera o voo 9795, a instrução foi para o gol 1642, ok? Gente, mais dois minutos, o gol 9795. Obrigado. Gol 9642 na escuta. Gol 9642 na escuta. Gol 9642 após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, autorizado para o direcionamento, reporta táxi. Obrigado. Instalador 3597, pronto, na posição da 10. Livre, 3597, alinhar e decolar da pista 10, vento variável com 04 nós. Alinha e decola, 10, 3597. Da Gol, vai iniciar o pushback na posição 05 e vai adentrar um pouco na entrada do pátio 3, ok? Fique apenas atento, mesmo. Alto, equipe. Após a rolagem do repouso da TAM, a linha mantém capoeira no 0. Após a rolagem do repouso da TAM, a linha mantém no 0, 804. O nome é 42, prossiga. Boeing da companhia retaguarda, Gol 942. Vai estar tá prosseguindo até a entrada do pátio 3. Se você vai interferir, aeronave retaguarda? Gol 607 na escuta? Consigo, senhor. Como coordenar com o tratorista puxar a aeronave para através do 612? Tem que puxar o 612. Tem um fim de liberar a retaguarda, o Boeing da companhia vai checar os motores do Jet Blast.